Aos ouvintes da Boa Nova, os votos, uma muito boa tarde, nossa companhia. Cá está mais uma edição do Caso Fazem, Caso Tocam, aquela emissão que há 3 anos traz uma banda, possivelmente a ser nova, ou uma confirmação, mas acima de tudo lançamos aqui álbuns novos e novos desafios. E curiosamente faz precisamente 1 ano que na Semana de Natal, recordam-se, falávamos aqui sobre o projeto que a Encontrar-se lançou de desafio contra o estigma das doenças mentais. Entrou, entre várias bandas, o Zoe Oi, a banda que, como sabem, desde a passada domingo andamos aqui a fazer destaque. É a propósito do novo álbum, pela primeira vez, e recordamos com muito gosto o tema Pertencer, de que permitiu na altura falar com o Pedro Pupo, um dos mentores do projeto, e que hoje, uma vez mais, acede a estar connosco para falar precisamente deste pela primeira vez. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Pedro. Olá, bom, obrigado. Pedro, pela primeira vez, porquê? Quando, pelo menos em discos, já não é o primeiro, é pelo menos o segundo. Quando é o segundo disco? Pela primeira vez, porque este disco representa uma certa viragem nos AOI. Este disco não está bem na linha do primeiro. Está um disco trabalhado de uma maneira diferente, em que as canções também são um pouco diferentes. E foi a primeira vez que as músicas que saem no disco foram trabalhadas desde o início pelos 4 elementos da banda, sem grande história para trás. Era tudo material novo e trabalhado por nós. Portanto, foi por isso que chamámos pela primeira vez. os seus companheiros da rua deste som e ao bem? É o João Neto. Na guitarra? Na guitarra, o grande João Neto, o original João Neto. E depois o Fred Ferreira na bateria e o Nuno Espírito Santo no baixo. E então temos o Pedro Popo na voz e também na guitarra, não é? E o Pedro Popo na voz e guitarra. E vamos recuar, de facto, um ano. Aliás, vamos recuar bem mais do que um ano, porque, enfim, na altura um ano foi quando fizemos aqui o destaque, mas todo o ano de 2008 foi aquilo que a Encontrar-se lançou um tema por mês. E, aliás, o primeiro que tivemos acesso foi primeiro o vosso. O vosso, como digo, o que tem a letra sua, não é? O Pertencer, e que partilham em termos de musicais com os Chutes e Pontapés. Com os Chutes e Pontapés. Os Chutes e Pontapés, de que há entre vocês afinidades familiares, não é isso? Entre o Fred, toda a gente sabe, não é? Uhum. Que o Fred é filho do Calvo. Uhum. Portanto, nós vamos um bocado com essa etiqueta da banda dos filhos dos Chutes, mas. Só porque fico claro, eu não sou nenhum filho dos Chutes. Só o Fred é que é. No entanto, o Pedro, eu na altura recordo-me de ter feito esta pergunta, que o teu Pertencer é dos que mais gostei do álbum, se não mesmo que mais gostei. Em sério? E em termos de letra, a letra está extremamente bem estruturada e permite pensar a mensagem que eles pretendiam. E na altura recordo-me ter perguntado isto: quando é que um autor percebe que a música e a letra está no ponto? Percebe-se, não sei explicar como, mas depois da coisa estar feita tem-se a sensação que se fez alguma coisa ou não. Não quero estar aqui com misticismos, mas é de facto imediatamente depois de compor a coisa, nós sabemos se a coisa presta para alguma coisa ou não. O meu nome é João e vivo ao teu lado. O meu nome é Yuri do continente solar. O meu número é zero nesta democracia. Deixa-me pertencer, eu quero pertencer-te. O meu nome é João e vivo ao teu lado. O meu nome é Yuri do continente solar. O meu número é zero nesta democracia. Deixa-me pertencer, eu quero pertencer. Pela primeira vez, é um álbum que está a ser construído desde o momento em que já o Sushi Baby era um sucesso? Não, porque o primeiro disco, sei lá, nós estávamos todos tão entusiasmados com o facto de termos lançado um primeiro disco. Não estávamos a pensar muito no futuro e aquele primeiro disco também foi muito trabalhado, com muitos concertos em lugares mais pequenos. Nós tivemos bem uns 100 concertos nesse disco, então foi trabalhar. Estrada. E só quando essa onda acalmou é que. Há uma música ou outra que vai sempre saindo, mas só começámos mesmo a pensar nesse segundo disco, sei lá, um ano depois de ter saído o primeiro. O primeiro disco, o disco homónimo, tem uma coisa. Em termos de videoclipes, foi o caso do Jardim das Estátuas, já o álbum estava amadurecido, não é? Curiosamente, ainda antes de lançarem o álbum, tivemos acesso, aliás, à descoberta do vosso novo disco foi através do videoclipe que está no vosso MySpace, que podem aceder aqui através da página da Rádio Boa Nova. Ou seja, fizeram as coisas algo diferente pela primeira vez, não é? Nós queríamos dar um teaser, não gostava de utilizar a palavra em inglês, mas agora não lembro. Também a mostrar que a imagem dos Oi-Oi mudou, que agora está uma situação cénica muito, muito importante e estética também, a maneira como apresentámos o próprio design do álbum, que tem a ver conceptualmente com a cor das canções, que se calhar neste disco são um bocado mais escuras do que no primeiro. Então nós queríamos meter esse teledisco para as pessoas perceberem que é este Oi-Oi. É a mesma, aquela banda que faz canções em português, mas está um bocadinho diferente, está um bocadinho mais sofisticado. Fortaleza de pedra, os muros estão levantados. Demasiados atentados não me feriram a pele. Chamam pelo meu nome, mas onde estou não ouço. Eu não peço desculpa e agora não levo mais nada. E apareces tu, e a terra começa a tremer. És o meu povo. a terra começa a tremer. Acho que é um, enfim, um bom cartão de visita para esta, pela primeira vez. Acho que sim, acho que mostra logo que estamos com uma abordagem diferente às canções. Acho que põe logo as pessoas com o aviso de ouvir o resto do álbum. Acho que sim. Uhum. Houve dificuldade em escolher o ponto fraco como sendo single? Nós despimos um bocado dessa responsabilidade de escolher singles. Porque, sinceramente, tirando para aí uma canção, que eu sei que claramente não é single, eu acho que todas as outras 11 do álbum podiam ser singles. Portanto, deixo essa responsabilidade para os senhores que estudaram marketing e não sei o quê, e que trabalham nas editoras. Portanto, é escolhido por eles e por acaso o ponto fraco foi escolhido logo nas primeiras maquetes. Uhum. Os OIOI, eu vou ter que falar nisto, mas os OIOI estão associados a uma editora, não é? Sim. Se não houvesse essa editora, teríamos OIOI em edição de autor? Claro, claro que sim. Não é decisivo para vós a presença da editora para que o OIOI tenha presença, quer nos discos, quer nos concertos? Não é decisivo, é uma grande ajuda, sem dúvida, porque nos deu a oportunidade de trabalhar com produtores muito bons, não é? Tanto no primeiro disco, o Alexandre Cassim, que é um vencedor de Grammy, não é? E neste disco, o Nuno Rafael, que também já vendeu muitos discos com o Manos, não sei, são nomes muito consagrados que nós não teríamos a hipótese de pagar, seria sempre uma coisa mais, digamos, rústica. Só que também já toda a gente sabe que hoje em dia para gravar um bom disco só é preciso um computador e um bom microfone. Uhum. As coisas estão mais acessíveis às bandas que querem fazer isso. Mas a coisa perniciosa da edição do autor é que também depois é difícil de furar para o... Pode ser muito difícil ou não, há certas estruturas que já estão a conseguir fazer isso. Mas é um bocado difícil porque nós não temos... Uma banda que não conhece, não remessa, não tem os contactos todos dos média, os média não podem ligar ou não. Portanto, numa EMI, em princípio, tendencialmente, será diferente. Não é? Eu até queria obviar falar aqui do nome da editora. Enfim, não sei se as pessoas se aperceberam. Eu não vou repeti-lo. Também. No entanto, o que eu vou dizer é o seguinte. Eu noto, e aliás, está no vosso MySpace também, provavelmente o Pedro Pupo já o terá notado, de que há algumas razões de queixa. Normalmente há razões de queixa das bandas de que as músicas não passam na rádio. Claro que as pessoas, quando parte do princípio que as bandas, quando falam na rádio e na televisão, obviamente, falam não só dos canais abertos e daqueles massivos, como FM, comercial, portanto, do qual não temos intenção nem sequer de imitar ou ter a esperança de fazê-lo tão bem como eles, porque fazem de facto bem, mas tentamos fazê-lo à nossa maneira, não é? E note, por exemplo, programas de autor, como existem em algumas rádios locais, e conheço alguns também, além do nosso, naturalmente, queixam-se de que os vossos discos não chegam, os temas não chegam às rádios. Dê-me a sua posição sobre o assunto. Eu acho isso um bocado estranho porque toda a gente me contacta a mim pessoalmente através dos MySpace, não sei o que, eu faço o possível para fazer as coisas acontecer. Uhum. Porque essas grandes rádios, não sei o que, também são um bocado impenetráveis para as bandas novas. Eles continuam a passar as suas musiquinhas dos anos 60 e 50 e 80 e 90 a cantadas em inglês e estão-se um bocado nas tintas para as bandas novas. Portanto, os programas de autor como este que tu agora a falar são um bocado uma das nossas principais janelas de montras. Não percebo porque está a dizer isso. Pronto. Eu ia dizer assim, então tente saber. Desculpe, dizendo assim. A verdade é esta. Nós já tentámos fazer um destaque de autor com o vosso primeiro álbum, de que ficámos muito agradados logo à partida. Conseguimos fazê-lo, tivemos o seu acesso, sim, o acesso a si, por via na altura de encontrar-se, portanto, uma vez que participava, porque através dos canais normais, e quando digo normais, somos agentes e de editoras, não o conseguimos. Pois, mas é o problema das estruturas. Exatamente. As estruturas perdem-se na impessoalidade. Uhum. E as estruturas têm muitas coisas a fazer e as editoras, como sabe, tiveram um corte muito grande. Não é? Quer dizer, as editoras em 5 anos perderam 80% dos lucros e tiveram que cortar muita gente e estão muito atrapalhados com vários projetos. Tem que ser as próprias bandas, mesmo que sejam editadas, ir à procura e estar presentes. Enfim, entendemos que assim seja, exatamente. No entanto, somos perseverantes e temos, para já, duas condições. Uma, que achamos que temos o mérito suficiente para passar ao IOI, e segundo, não duvidamos de que os IOI têm todo o mérito para estar na Boa Nova. Portanto, pronto, era isso que eu ia dizer. Eu também acho que o IOI também pode passar na Boa Nova. Exatamente, e a perseverança passa, basta que nós possamos despender do dinheiro para comprar o disco. E isso, naturalmente, não deixamos de fazer. Ou ouvi-lo no MySpace. Exatamente, mas tivemos cuidado de ouvir, e está aqui a passar na Boa Nova, em termos de destaque. Estou contigo, mas não estou aqui. Acha que mudou no som dos IOI desde o vosso primeiro álbum até este, pela primeira vez? Mudou muito. Em termos de som de disco, é um bocado do 8 para o 80. Se calhar o próximo vamos estar ali no, na metade, que se calhar é um sítio confortável para estar. Em que sentido? Porque o primeiro disco foi... O Cassim chegou do Rio de Janeiro e teve 15 dias para gravar a banda. Então, ele teve uma atitude que foi: ah, vocês têm boas críticas dos concertos ao vivo, então vamos gravar-vos ao vivo. Vamos tentar fazer o registro o mais próximo possível daquilo que vocês fazem ao vivo. E então nós metemos no Namus, que é um estúdio grande aqui em Lisboa, um estúdio que antigamente gravava orquestra, não sei o quê. E era daqueles estúdios grandes das rádios antigas, dos anos 30. E gravámos tudo ao vivo, com os amplificadores, 1, 2, 3, 4, pimba, todos a tocar ao mesmo tempo, sem grandes pós-produções, sem grandes overdubs é tipo meter mais guitarra. Exatamente, sim. E coisas que não são tocadas ao mesmo tempo. Este disco não, este disco o Nuno Rafael teve uma posição diferente, ele quis que as canções soassem o melhor possível e para isso não teve problemas nenhums em meter overdubs, em ir buscar sopros, em propor coros, portanto este disco é um disco um bocado como a nossa imagem. No primeiro disco nós aparecíamos de calça de gangue e t-shirt e este disco aparecemos de fato e gravado. Sim. É um disco mais sofisticado e mais protegido. Quiser acompanhar a mudança de imagem, acompanhar a mudança do som. A mudança do som foi acompanhada pela mudança de imagem. Parte do som, não é? Sinto respirar debaixo do cobertor. Sei que não sou eu e não vai ser amor. Sou atenta ao panorama musical, portanto, e às bandas que aparecem, portanto, a par de Zoyoai. Vamos fazer aqui um desafio. Imagino que eram convidados a vir tocar aqui ao Hospital, da qual teríamos muito gosto. e diz assim: olha, Pedro, pode escolher duas bandas para vir consigo. No panorama atual, quem é que escolheria? Bandas portuguesas? Bandas portuguesas. Boa pergunta. Já me disseram mais vezes que é um desafio curioso. É um desafio curioso. Sei lá, chamavam o meu amigo Tiago, que eu gosto sempre de ouvir. O Tiago Bittencourt, que eu gosto sempre de ouvir. E depois, estamos a falar de Tiago Bittencourt dos Toranja, mais distraídos. Depois podia escolher o pessoal todo da Flor Caveira. Jorge Cruz, aliás, Jorge Cruz, Pontos Negros, Diabo na Cruz, essa malta toda. Exatamente. Vão ser um destaque, o primeiro destaque, o início do próximo ano, é precisamente com o Diabo na Cruz. Olha, faz muito bem, que tem, que é uma belíssima ideia do Jorge Cruz, com dois grandes amigos meus na banda, que é o Bernardo Barato e o João Pinheiro, que já fizeram parte. E que eu acho que estão... É um conceito engraçado. Quando se pôs o nome Yo-Ai à banda, nós estávamos um bocado a pensar ir por aí. Ir pegar no nosso tradicional e não sei o quê. Mas depois percebemos que é uma luta, porque falando sem ser para a rádio, como estou a falar consigo, como se estivesse a falar com um amigo meu. Um gajo faz as canções profundas que lhe apetecem. E depois estar a adaptar esse sentimento ao conceito do folclórico ou do tradicional... É muito complicado, e eu acho que eles estão a conseguir fazê-lo. Portanto, Flor Caveira, aqui também no elogio público. Agora, o designado Giro Flor Caveira, não é? Tem tido aqui vicissitudes muito engraçadas. Já tivemos a oportunidade de falar aqui com Pontos Negros, com o João Coração, com o Jorge Cruz, a propósito da altura, ainda antes de ele estar a Flor Caveira, portanto, ainda a propósito dos seus álbuns a solo. Sim. E agora este Diabo na Cruz é, de facto, deixamos aqui já o despertar para as pessoas nos ouvirem na primeira semana de janeiro, onde Jorge Cruz irá falar sobre este projeto. Sombra e pôs-o num dos ramos. Fui buscar a espingarda e atirei, contrariando a vontade do meu pai. E uma nuvem de penas saltou do seu corpo frágil e transformou-se em neve. Até à cintura de branco vi o pássaro olhar para mim com pena. Depois vou para longe e nunca mais pouso na árvore que me dava sombra. Vou para longe e nunca mais pouso na árvore que me dava sombra. Há coisas simples que revelam o que vamos ser. O que vamos ser. Não aparecem nas fotografias e acontecem quando ninguém vê. Num passado que voou para longe e nunca mais pousou na árvore que me dava sombra. Que voou para longe e nunca mais pousou na árvore que me dava sombra. Na árvore que me dava sombra. Imagino que vem banda internacional, vem tocar aqui, já me digam no hospital, vem tocar aqui em Coimbra. E convidam os OIOI para fazerem a primeira parte. Ora, de que banda é que os OIOI gostariam muito de fazer a primeira parte? Eu gostava muito de fazer a primeira parte dos MGMT, definitivamente. MGMT ou então Beirute, ou então, ainda melhor, já que estamos no universo dos sonhos, dos Beatles. Muito bem, muito bem. Aí seria mais difícil, naturalmente. É um bocado complicado. Seria para uma carta. Já que estamos no Natal. É justo que faça o pedido. Posso pedir um milagre. Exatamente. E quando não está a ouvir a Boa Nova, o que é que houve? Ah, isso é difícil, porque eu tenho sempre na Boa Nova e o meu carro é velhinho. Não, ótimo. Só tenho um ou dois botões, portanto. Não, eu gosto muito de ouvir algumas rádios cá de Lisboa, não sei se quer que eu diga nome. Pode, perfeitamente, estamos à vontade. Eu ouço sempre Radar, que é uma rádio cá em Lisboa que que nos apresenta coisas novas. Por exemplo, neste festival Super Bockenstock, que onde nós tocámos, apareceram 500 mil projetos que eu não conhecia de lado nenhum e que essa rádio nos apresentou, e é uma rádio que nos obriga a ouvir coisas novas. Apesar do João Neto, que eu, como eu já apresentei, o guitarrista da banda, me dizer que eu sou perigosamente influenciado pelas modas. Porque ele gosta mais de se manter nos seus clássicos e ouvir os discos ao vivo muitas vezes. Eu acho que é importante um gajo saber o que é que se anda a fazer contemporaneamente e lá fora. E nós, apesar de cantarmos em português, acho que fazemos um som global, um som contemporâneo do nosso tempo. E pronto, ouço muito. Mas também gosto de ouvir. Discos antigos do Sérgio Godinho e do Só, do Jorge Palma, e às vezes dá-me para ouvir Elvis Presley. Muito bem, é uma maneira de se manter eclético, não é? É, acho que sim. Atravessamos os dois, ao mesmo tempo a ponte, em sentido diferente, e nesse momento, na linha esta. A cidade num dia sem vento, de começo de verão, e a imagem que ficava era desta vez. Terceiro e último. Imagino que vou fazer um tributo a uma banda portuguesa, a uma banda, não, a um autor, e convido-os ao IOI para participar desse tributo e escolher um tema. De quem eu gostaria de participar em tributo e, já agora, se possível, com que tema é que seria? Se calhar o Jorge Palma já merecia, não. Acho que... E o Jorge Palma foi, não foi importante, foi fundamental para nos pôr a escrever em português, porque juntamente com o Sérgio Godinho e poucos outros, canta normalmente, canta como fala, de uma maneira poética, sem grandes artifícios de rimas e não sei o quê. E é um autor que eu respeito imenso, que passou a maior parte da carreira a lutar, não é? Que não foi compreendido à primeira, só agora é que está a ter um grande sucesso. E sei lá, qualquer música do álbum só, talvez o A Estrela do Mar. Engraçado. Eu gosto de dar-me a minha sugestão quando me falam em nomes. E é curioso que eu adoro o tema Estrela do Mar. Conhece a versão do Tim, do seu último álbum? Último, não, do penúltimo álbum? Não sabia que eu tinha uma versão. Tem uma versão do Estrela do Mar. Já me roubou uma ideia sem saber. Exatamente. O Tim tem efetivamente uma excelente versão do Estrela do Mar. Algo comprida, com cerca de 6 minutos, se me engano. Ela passa aqui na Boa Nova. Portanto, olha, é muito boa. A Estrela do Mar é... O Jorge Palma é um manancial inesgotável de talento. Ele tem canções como Maçã de Junho. Sei lá, todas as músicas... O Bairro do Amor, acho famoso. O Bairro também, do Amor também é muito bonito. Uhum. Ele tem mesmo material para... Pode ser uma boa ideia. Então pronto, aí está. Pode ser uma boa ideia mesmo. Já sabe, foi um desafio da Boa Nova. Está bem, está bem. Mas recomendo, de facto, o último álbum de Tink, que também foi aqui apresentado da Boa Nova. E vou ocupado. Ouvir, eu ouvi assim um bocado de repente o Fred, que é o nosso baterista também, está a fazer alguns espetáculos ao vivo com o Tink. Exato. E ele mostrou-nos alguma coisa, mas foi assim, antes do ensaio, um bocado tem que ouvir com mais atenção. Eu fui ver o espetáculo aqui, no Gil Vicente, aqui em Coimbra, no Gil Vicente, e na altura o baterista que o acompanhou foi o Alexandre Frazão. Ah, pois. Mas o Fred às vezes também dá uma perninha com todos. Né? Enfim, os virtuosos, não é? Portanto, tem lugar em qualquer lugar, não é? É. E o Fred tornou-se um bocado sério. Beneficiamos ao UI. E penso na palavra que não quero ouvir. Há noites que duram até outras noites. Um sabor sagrado. qual é o melhor elemento do Yo-Vai? No estúdio? Melhor? O melhor elemento assim, não, o que eu digo melhor elemento assim, onde é que se sentem mais à vontade? No estúdio? Ah, ou não, não, desculpe, dito assim, podia, eu queria perguntar qual dos que vocês é o melhor, não, não é? Eu ia dizer que eu era o mais bonito. Enfim, não tenho aqui a capa do álbum para poder dizer isso, mas também não ia dizer-lhe, seguramente. Desculpe, mas não tinha perdão, a oportunidade de meter esta farpa. Não, não. Nós sentimos melhor, sem dúvida nenhuma, no palco. Uhum. O palco é o nosso elemento. O disco é aquela coisa que... Hoje em dia é um bocado ao contrário. Antigamente faziam-se concertos para promover o disco. Hoje em dia fazem-se discos para promover o concerto. Uhum. E o disco é aquela coisa que vai ficar, não é? Daqui a uns tempos, quando nós não estivermos cá, nas ondas da rede, da rádio, ou nos fios da internet, há de haver aquele álbum gravado e produzido, que fica para a posteridade. Eu acho que é importante também, e também me dá muito prazer essa criatividade em estúdio, e agora vamos meter aqui um subiu, e agora vamos experimentar essa distorção, e agora não sei o quê. Mas o que nos dá mesmo prazer, e o que nos faz músicos e artistas, é os concertos ao vivo. Os Oi têm capacidade de se transfigurar ao vivo, de fazer mais do que música, é mais do que chegar lá e apresentar canções. Às vezes emocionamos mesmo, são momentos mesmo artísticos. É aquilo que se espera de uma banda, não é? Tem... Eu acho que sim, eu não sei, porque há tantas bandas a ter sucesso com outras coisas, portanto, não sei. Não sei o que é que se espera. Hoje em dia, na sociedade de consumo imediato, como diziam no táxi, não é? Isto está um bocado difícil para as pessoas que tentam ser um bocado mais profundas. Isto parece um bocado pretencioso da minha parte, mas é um bocado isso que eu sinto. Eu permito-me discordar. Temas como, por exemplo, o Pertencer, acho que vão marcar sempre a história. Este há um disco... Enfim, também a pretensão na altura de encontrar-se não era um disco, não é? Quando era lançar, tanto causar impacto, causar impressão, levar as pessoas a pensar e associado a isso ter algum benefício financeiro. Claro que julgo que foram mais bem concebidos no primeiro, mais conseguiram atingir mais objetivos na primeira parte do que na segunda, naturalmente. E temas como a Pertencer e como outros estão lá no álbum vão entrar nas intemporais. É um bocado a ideia com que fiquei. Sim, e nós, o Yo-Vai, fazemos música para isso. Nós não estamos a jogar no campeonato da pastilha elástica. O Yo-Vai, há muita gente que gosta e há muita gente que detesta, porque nós apresentamos é um bocado assim, é uma ciodeia. E temos a coragem de fazer coisas que possam ser intemporais. Não estamos muito preocupados em usar o som de guitarra que está na moda, em fazer canções sobre iPod ou sobre não sei o quê. O que também nos prejudica, sabe? Porque isto hoje em dia, quem canta só música, quem vai aos concertos, não... Quer dizer, não toda a gente, mas grande parte vai muito atrás da carneirada. E o que é que o miúdo mais giro lá do Liceu ouve, não? O pessoal vai um bocado atrás disso. Eu acho que estamos numa época, e desculpa, volto a não concordar consigo, mas vivemos numa época que, um bocado, não vou dizer o nome, mas dos desertos, das bandas produtos e não sei o quê. Como é que é possível que uma banda produto como essa, que tem não sei quantas platinas, e ao Yo-Vai vê-se à casca para vender uns quantos discos, está a perceber? Portanto, isso deixa-nos todos um bocado de pé atrás em relação às nossas carreiras. Mas uma coisa eu prometo, nós vamos estar aqui a fazer músicas como nós queremos e da maneira que nós queremos, para sempre, claro. Sem nos preocupar com isso. Mesmo que tenhamos que arranjar duas ou três profissões. Thank you. escrever o meu nome, mexer os meus dedos, ver pelos meus olhos, falar com a minha voz, fazer o que eu não fiz e ser. Até aqui, enfim, algumas causas para isto. Falha a montra da música. Ou seja, falou o caso dos Desert, tem o seu mérito, naturalmente, e não é isso que estamos aqui a discutir. Estamos a discutir aqui. Os Desert somos bombardeados na televisão. Pronto, é um grupo, por, é um grupo um canal, exatamente. Portanto, o que é que falha na montra de algumas bandas, eventualmente, onde podemos incluir os OIOI? Falha chegarmos a esses meios de mais mainstream, de divulgação, porque é muito difícil. E nós tentámos, nós pusemos o Deve Estar a Chegar, numa numeratória. Perfeitamente, exatamente. Porque o nosso objetivo não é sermos os maiores de cada rua. Nós gostávamos muito de ter sucesso e de ser ouvidos pelo máximo de pessoas possível. E, claro, na semana passada tivemos aqui No Reserve. Portanto, veio aqui a estúdio, onde até tocou, etc. E dizia ele mesmo, portanto, que tem a pretensão de fazer música para agradar. Claro. Portanto, e que todo músico diga ao contrário. Exatamente, é de se duvidar. Exatamente. Portanto, ou seja, que vocês agradam. Já são uma banda, eu não ia dizer de culto, mas já há um conjunto de pessoas que sabem que é o AI, que estão à espera dos vossos discos. Portanto, têm essa noção. Sim, neste momento. Ainda não vejo a rasca para pagar a conta de casa. Desculpa lá estar-lhe a falar. Mas é bom que as pessoas lá em casa percebam, exatamente. Porque, enfim, há pão para meter na mesa, não é? Exatamente. Eu tenho curso de arquitetura e o João Neto também tem outras qualificações e não sei o quê. Mas nós lançámos para isto sem rede. Quer dizer, eu não acredito que eu pudesse estar a ser realmente competente com a minha carreira musical e ter uma carreira paralela com outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que as coisas feitas sem rede, o desespero às vezes traz resultados incríveis. Eu gosto muito de ir a terras e encontrar, nem que seja, por exemplo, nós fizemos uma grande turnê nas FNACs. Quando estiveram em Viseu, há 15 dias. Pronto. Sim, estivemos em Viseu. Tocámos praticamente em todas as FNACs do país e em todas tínhamos um grupinho que podia ser maior ou menor, mas sempre pessoas que apareciam com o disco para nós assinarmos e isso tudo. E isso dá-me uma satisfação incrível. Claro. Quer dizer, ir tocar a Viseu e saber que há uma pessoa que pega no meu disco assinado, vai chegar a casa e vai ouvi-lo, quer dizer, as palavras que escreveu aqui, é lógico que me dá uma satisfação enorme. E, sinceramente, não quero... Os OIOI não estão aqui para enriquecer com a música. Era porra pagar a renda de casa. Mas o nosso objetivo não é chegar ao topo das tabelas. Gostamos de ser ouvidos. E é por isso que pomos as canções em lugares públicos, como pusemos essa na telenovela. Uhum. Só que sabe que isso é pernicioso, porque se nós pomos uma música na telenovela, e nós, pronto, somos uma banda mais ou menos alternativa, já não somos alternativos. Já somos a banda da música da telenovela. Mas agora, se não pusermos a música da telenovela, aí é que ninguém nos conhece. Porque cá em Portugal só se tem sucesso quando se é transversal. acontecer é absolutamente transversal, porque é um mercado muito pequeno. Exatamente, muito pequeno. E temos que aparecer em várias montras, não é? É verdade, e nós não podemos ser esquisitos com... Nós somos esquisitos com a nossa arte. Agora não somos esquisitos com o sítio onde a nossa arte aparece, não é? Pelo menos tem uma vantagem, é que a pessoa ouve o refrão e vai à internet e escreve, deve estar a chegar. Exatamente. E eventualmente aparece-lhe a página do MySpace. E então aí a pessoa até identificou uma música que ouviu na novela com um nome, não é? Porque exatamente. A novela tem esse defeito também, exatamente. Que não dá para associar à banda, não é? Pois não. Mas pelo menos permite despertar nas pessoas a curiosidade. É verdade. Mas está a perceber o pernicioso que tem. Uhum. Que nós, ao pormos a música na televisão numa tentativa de chegar a um público maior, somos automaticamente quase renegados pelo público culto. O que me parece meio idiotíssimo. Claro. Mas assim, estamos a falar da heresia, não é? Coisa assim. Já no tempo da Inquisição assim era. Portanto, como sabe, a Inquisição já cá não anda. Portanto, e nem o lápis azul. Também. Tudo tem a sua fase na vida. É isso mesmo. Pedro, olha, agradecer-lhes por ter para falar aqui na Boa Nova sobre este álbum, que sei que será do agrado de muitos, é do nosso agrado, razão pela qual há muitos e bons projetos em Portugal, Isol e Olay estão entre eles. O tempo é que dirá, de facto, o grau de penetração que vão ter junto das pessoas, não é? Eu tenho esperança, sabe? Claro, exatamente. E essa, dizem, e me dando aqui uma piada, que é como a sogra, é a última a morrer. Não, é? não que eu tenha razão de queixa da minha. Eu também gosto muito de mim. Não, nem esqueço o que eu dá. Não, mas temos esperança e o futuro será nosso advogado, com certeza. Naturalmente. Pedro, muito obrigado por tudo. Um abraço. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Recusas ser magoado. Reage com violência à imagem que te reflete. Queres apagar a luz, mas é de dia. Começamos juntos o caminho, mas os pôneis morreram de cansaço. Já passou muito tempo e agora só quero a janela fechada quando chover. Merda que as feridas copiem os olhos abertos. Somos fogo e gelo anulados. Quando vais dormir apaga-se o mundo porque não sonhas anestesiado. Mártir da criação de ti próprio, foste embebido num casulo sem vida. E as cores dessa borboleta que não vamos ser cegaram-me.